Estamos no ar, é isso? Estamos no ar, estamos gravando, então tudo que vocês estavam falando mal das pessoas aí pode parar agora. É mentira, a gente não faz, Faz sim que algumas pessoas merecem, mas no caso, a casa tá tão numa vibe tão maravilhosa. Tá gostosinho hoje, tá, né? Muito gostosinho, que a gente não vai fazer isso. Chama aí, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite, internet, Brasil, mundo. Estamos no ar aqui na Rádio Mixtura com Alexandre Canda e Fábio Leandro, Alex Barcelos. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre música, sim, trajetórias musicais. Como que é o nome aí, Alexandre? Narrativas musicais, laços e memórias. Olha só, parece tese de mestrado. Então vem com nós que tá no ar o Viela. Trocar ideia então, pessoal? Bora. Quero Bora. Saber quem que é Fábio Leandro por aí nas filas da vida? Conta pra mim. É complicado isso, né? Não precisa se comprometer também, a gente não tá aqui pra isso. Aquilo que é possível se dizer, e Alex também, vou querer saber. Alex já se prepara aí. Como anda por aí, vou querer saber. Então, sou músico de São Paulo, né? Nascido, criado na Zona Leste, São Miguel. E de família de não músicos, né? Na minha família não tem ninguém músico, assim. Minha mãe chegou a estudar violão, meu avô tocou acordeão, mas nunca tive ninguém em casa tocando música, né? E também não era uma família de ouvir muita música. Então, se eu falo até que tudo que eu conheço de música hoje, eu aprendi tocando, né? E aí, numa época X da minha vida, eu pedi pra minha mãe comprar um teclado pra mim. Ela comprou, porque eu tinha visto alguém na televisão tocar. E comecei a estudar numa professora particular. Minha mãe trabalhava na Procuradoria Geral do Estado. Ela leu no Diário Oficial que ia abrir inscrição pra ULM, né? A ULM hoje é a EMESP, né? Uma escola de música gratuita e tal. Ela me inscreveu lá, entrei lá. E aí comecei a estudar música lá. Fiquei uns 10 anos lá estudando piano, outras coisas. E fui entrando, quando eu vi, já era músico. Já tava tocando, comecei tocando com grupos de bairro e tal. Alguns grupos lá da escola. E tamo aí até hoje, né? Foram 15, 16 anos. Uma trajetória, hein? Considerável. É um caminho, né? E aí, Alex? É isso. Quem é você na fila do Terminal Campo Limpo? Na fila do Serasa, né? Fiquei imaginando aqui quantas filas que eu tô. Bom, eu, Alex, né? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, na maternidade de São Paulo. Morei e moro entre Campo Limpo, Zona Sul e Taboão da Serra, né? Cresci nesses dois territórios. É nóis. Dentro da minha casa tive muita influência, não de pessoas que cantavam ou tocavam, né? Mas o meu pai e minha mãe escutavam muita música. Dois mineiros, né? Então, minha mãe... Gente boa! Olha aí. Tá, esse encontro tinha realmente que acontecer. É bom demais. É o trem, bom. E aí, minha mãe escutava muita roda de viola, muita música sertaneja, raiz, né? Vamos colocar aqui. Agora tem que colocar, né? Qual é o sertanejo. Então, cresci muito ouvindo muitas referências relacionadas à viola, à música mais nessa linha. E meu pai também foi uma pessoa que escutou muita música, assim. Meu pai já tinha uma diversidade maior, assim, além de escutar também sertanejo e gostar muito. Ele adorava muito MPB, né? Um grande fã de Elis, um grande fã de vários outros músicos e músicas conhecidas e famosas, de artistas também de fora. E a partir dali eu comecei a ter um pouco mais de interesse Tentei fazer uma aula de violão, não consegui. Ai, gente, nem me fala isso. Não, pior não é isso. Eu tenho violão lá em casa, violão, assim, da infância. Quanto tempo? Olha... Tá vendo? Puxei agora pra saber. Né? Faz um tempo. Cheguei a fazer umas aulas, é um instrumento que eu curto muito ouvir, mas não rolou. Pra mim não rolou. Eu devo ter há uns 20 anos em casa um violão. Tipo, eu ganhei de presente da minha mãe, né? Então, um presente que ela deu quando eu era jovem ainda. Não desfiz, ainda tenho até hoje o violão, mas não consegui tocar também. E por circunstâncias da vida, fui conhecer a música dentro da igreja. Conheço essa trajetória, essas histórias, né? Muitos. São Paulo. Dentro da igreja, sim, eu acabei sendo provocado a isso e acabei cantando na igreja e tocando também. Foi uma trajetória também bem massa, assim. E hoje não toco, não canto mais, mas trabalho com produção também, musical, acompanho muita coisa, leio muita coisa. E a gente também trabalha como produtor hoje no Festival Percurso aí também, pesadão. Alex é um homem dos negócios da música. É, ele é o cara que assina o cheque, pessoal. Assina um prazo. Só não tô assinando em branco ainda. Coloca um valorzinho. Mas, gente, cada um tem uma trajetória aqui na música, certo? O Fábio, ele é músico e o Alex, ele é produtor musical. Quais são as trajetórias de vocês na música, assim, o lance da produção, o lance de você ser músico, ser o cara que, né, é a mão de obra ali dentro de uma banda? Eu queria começar com o Alex. É difícil ser músico, eu acho que por isso que eu até mudei um pouco esse olhar e comecei a produzir, né? Através da agência Solano Trindade. Sempre fui próximo de muitos músicos. Tem um desafio aí, né? Primeiro, da época que eu venho, você tinha primeiro uma maneira de se organizar, né? De entender esse mercado, de como apresentar seu produto, de falar de valores, né? Então, tem toda uma outra dinâmica que eu fui conhecer e entender no mercado tradicional, né? Onde eu fui gerente e vendedor, né? Então, fui vender tênis para entender que também tinha que aprender a vender show, né? Foi uma sequência, assim, bem importante e fundamental também para entender exatamente essa relação, né? De quem te contrata ou para quem você oferece, porque você acaba criando um produto, né? A música, o CD, o artista, o show, a performance, né? Muitas das vezes é um produto e como que a gente pode trazer essa tecnologia do mercado de entender, né? Como que você formaliza, como você se formaliza, né? Porque a gente sofre hoje um preconceito institucional gigantesco, né? Sempre, tem que ter a conta jurídica, tem que ter um representante, Sim. Tem que ter o documento ali. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Nem o Brasil tem alvará, mas a gente tem que arrumar as documentações. E aí também tem essa relação, né, de conseguir também sentar na mesa com diversos parceiros, construir relações, trabalhar em rede. Isso tudo também é um aprendizado que eu fui consolidando dentro da experiência de... Por mais que eu não cantava mais, né, eu só para resgatar um pouquinho, eu cantei forró e reggae, né, na banda Forró Regado. Em Taboão da Serra, cantei na igreja, né, que eu tinha falado, mas é um outro perfil de público, de trampo, e depois eu sempre fui próximo de várias bandas, né, banda Varal, que hoje é Veja Luz, Zafka Brasil, e tantas outras bandas que se formaram e depois também acabaram não existindo mais hoje, né, então é um aprendizado também de entender também, essa coisa tem uma dificuldade também da relação humana, né, quando as bandas são grandes, então eu vejo pelo desafio do Alaf, né, eu admiro muito, falo muito isso com o Brechó também, a banda mesmo que eu cantava de forró e reggae teve essa dificuldade de relação mesmo, das pessoas que tocavam junto, toda essa dificuldade. E aí fui conhecendo esse mercado e fui me apaixonando também com essa questão da produção e acho fundamental ter um produtor que tenha esse olhar e essa vivência periférica, né? A gente, durante um período, teve muitos produtores da ponte para lá. Hoje a gente tem um leque gigante de produtores periféricos, né? Isso é muito importante e, pô, é legal pra caramba ver. Você vai num show, quem tá te representando? Eu tô ali com não sei quem, tô ali com a parceira e tal. Então, o quanto que é importante também esse avanço na periferia, né? E a questão do Festival Percurso, poxa, a gente já conseguiu produzir também uma LAF uma vez e a gente tá indo pra sexta edição, né, do festival. Tem uma relação muito próxima com os grupos, com as bandas, com as atrações, né? Tem uma curadoria, né? Então a gente costuma dar bastante atenção dentro do festival. Até uma das pessoas técnicas que a gente chama é o Eduardo, que é companheiro da Easy Gordon. Então é um cara baita referência na música pra gente. E esses desafios do mercado, né? Como que você, hoje, até pela conjuntura, consegue vender, né? É, seu produto, seu show, né? Você tem um desgaste aí, né, relacionado às políticas públicas, você tem cortes, né, a gente sabe o quanto que é importante as parcerias com o Sesc, a gente sabe que o Sesc tá atento pro ano que vem talvez sofrer cortes, importante a gente falar disso também, como outras áreas da cultura, e na esfera eu falo municipal, estadual, federal, e que isso prejudica também o andamento, porque quando a gente fala muito da música e da cultura em si, a gente também tá falando do desenvolvimento dentro dos territórios, né? Porque a maioria das bandas, dos grupos, dos artistas são periféricos. E o quanto que é importante esse dinheiro que chega também nas margens pro desenvolvimento dentro do território, né? O músico que vai contratar ali, vai comprar um serviço ali, um produto ali. Então é importante a gente falar disso. E tá também chegando esse dinheiro no bolso? Tá chegando? Putz, é complicado, né? Porque assim, eu tava pensando nisso. Porque assim, podem sentar, como eu falo musicalmente, podem sentar tipo 20, 30, 50 músicos aqui. E eles vão falar de coisas totalmente diferentes, assim, né? De caminhos. Porque é muito relativo, assim. Mas você consegue fazer... Tem um parâmetro, né? De quando você iniciou, dos seus primeiros passos aí da música, nos dias de hoje. Assim, tem coisas que estruturalmente não mudaram. Por exemplo, de você ir tocar num bar e ter um cachê X. Tipo, isso não mudou. E aquele cachê pra... E eu tô falando isso de 16, desses 16 anos atrás, entendeu? É, mas aí é isso, mas aí a gente passa por uma série de outras questões. O Alex falou que é isso, tipo, por exemplo, a gente fez uma turnê com a LAF ano retrasado, 2017, a gente tocou num bar em Copenhague, que as pessoas que trabalham no bar, eles não são profissionais de lá, eles trabalham em outra coisa. Então o governo tem um subsídio para aquele lugar funcionar, para que as pessoas façam aquele trabalho voluntário aquele dia, entende? Então assim, existe... Então sempre quando eu penso nessa questão do dinheiro que vai chegar para mim ou para outros músicos, eu penso nisso, assim, por mais que o cara, de alguma forma, que tenha algum empreendimento, eles... Não que seja explorando, mas ele continua nessa continuidade de não conseguir pagar bem ou de deter uma parte do dinheiro que seria pro músico. Essa pessoa também quer ser esse empreendedor, ele não tem um amparo do Estado. Porque assim, ali, por exemplo, imaginando que o Estado, se o Estado fornecesse e fizesse com que todos os teatros públicos, todas as casas de cultura funcionassem, tivesse uma programação, conseguisse contratar pessoas... Tipo, o Estado não faz isso. Então, aquela pessoa que abre aquele bar ali, ele tá funcionando num lugar que o Estado não funciona, né? Colocando música, e aquela pessoa não tem nenhum tipo de incentivo. Tirando um outro lugar que, às vezes, consegue se organizar nesse lugar institucional de conseguir aprovar uma Lei Rouanet, aprovar um projeto pra ter, criar um festival. Do contrário, não. Então, assim, então essa pessoa que ainda abriu esse espaço, ela vai estar... Vai estar pagando uma série de encargos pra tentar fazer com que um tipo de música X... consiga sobreviver e pagar o músico e pagar o funcionário. Isso ainda no Brasil, não sei como isso poderia se desenhar de outra forma, se não a gente ter esse aparato do Estado de alguma forma, né? Se você é um espaço que você está contribuindo para a cultura de algum jeito, como as grandes empresas, você também talvez tenha um abono dentro, no seu imposto. Né? A gente pensar em alguma coisa por esse olhar para a gente conseguir viabilizar também, porque a gente vive num lugar que tem muita gente, né? Espaço é muito difícil pra morar, pra ter alguma coisa. Então, tudo pra chegar nesse dinheiro, né? Nesse lugar. Porque é isso, não adianta a gente pensar isoladamente, né? A gente tem que imaginar o contexto que a gente vive e como essas ações, as não ações, refletem, né? Na continuidade de várias questões. Mas falei do dinheiro porque me parece que ainda hoje, em 2019, a música e a arte, a cultura, de uma maneira, parece que na cabeça dos gestores públicos não pode caminhar com o dinheiro. Então, nesse sentido, que também estou querendo saber de vocês aí, tanto da produção, tanto você como um músico, né? Não, gente, paguem no meu trabalho, né? É um trabalho, sabe? Bem por aí, das primícias. É, isso aí também é a gente cai dentro desse outro contexto, né? Tipo, a gente veio de um país escravocrata, colonialista. Então, assim, tipo, mão de obra, o que a gente faz aqui, não vai ter valor. Então, assim, você vai pintar uma parede, tipo, você vai comprar um espaço desse por um valor altíssimo. Você não vai remunerar a pessoa que vai vir limpar, que vai vir pintar, sabe, que vai criar. E então, a gente ainda batalha por isso, né? Da gente conseguir ter algum espaço, aprovar alguma coisa, chegar nessas pessoas que têm esse dinheiro pra colocar nesses eventos e falar, ó, isso... Até porque, assim, se o Brasil se estruturasse pra isso, ganharia muito dinheiro com isso, né? Nos Estados Unidos, o segundo lugar que mais move dinheiro nos Estados Unidos é o entretenimento, né? Com Broadway, com shows, com bar, com uma série de coisas. Então, tem como fazer esse dinheiro voltar, né? Mas o Estado precisa investir, entender que isso é importante, que esse dinheiro vai pra mão de todas as pessoas, né? Desde quem consome, de quem tá trabalhando. E pensando na atual conjuntura que a gente tá vivendo hoje, essa delícia que foi 2019... Que foi já? Não, já foi. Pra mim já acabou já. Não, gente. Então, até o fim do ano tem coisa pra acabar. Acho que tem não. coisa não, ainda. Não, acabou, então, gente. Vamos dia de cada vez. Vamos resetar já. Mas pensando nisso tudo que tem acontecido, como que a gente pensa em outra alternativa, outra possibilidade, já que o Estado atualmente já deu a letra que não, daqui não vai rolar? É uma missão, né? É sempre colocado para nós desafios, né? Na periferia, pro fazedor de cultura, que muitas das vezes tem que ser reconhecido como trabalhador de cultura, que é igual você estava falando, né? O próprio Estado não reconhece isso, por isso que quando você fala de cultura e até de música também, é sempre não colocado esse lugar de qualificar e de exercer também o direito, que somos trabalhadores de cultura, somos, sabe? Tem que ser reconhecido isso, porque sem esse reconhecimento se torna frágil e se constrói toda uma narrativa de desconstrução fácil. Por isso que é fácil você assumir uma presidência e tirar um Ministério da Cultura. Por isso que é fácil você assumir um governo de estado ou uma prefeitura e conseguir desconstruir uma Secretaria de Cultura e implementar o que você acha fundamental como economia criativa. Sim. Criativo nós foi desde quando a gente tem que sobreviver pela mira do Estado dentro da quebrada, tá ligado? Então, o quanto que é importante primeiro exercer esse reconhecimento, porque muito através da economia da cultura, e aí engloba a música, as artes, tudo, a gente tá falando de um dinheiro que ainda chega nas margens e na periferia, seja ele via edital, seja ele via parceria pública, público-privada, seja ele patrocínio direto, indireto, seja ele por parcerias, né, com grandes festivais, né? E a gente sabe o quanto que é mais fácil hoje, da ponte para lá, né? Vamos colocar as big ONGs, né? As grandes empresas de entretenimento conseguir acessar todo esse dinheiro público. E muitas das vezes não devolver ele para nós, né? Para a margem mesmo. Aonde tem a tecnologia de ponta, né? Eu vou colocar isso porque muitas das pessoas às vezes colocam a periferia como a base da pirâmide. Nós somos a ponta da pirâmide, né? Você reconhecer todo o resgate histórico de ter beat hoje é graças à parte ancestral, né? Dos tambores, dos povos originários, né? O quanto que é importante existir o funk, o jazz, o rap. Tudo isso vem de algo ancestral, né? Bem antes que a gente deve valorizar, que é essa economia dos povos, né? Então, o quanto que é importante a gente primeiro fazer esse resgate histórico, né? Que eu acho que é fundamental para a gente conseguir também mostrar para as pessoas que a roda não começou a girar agora, ela já está lá atrás, vindo e sendo construída há muito tempo. O quanto que é importante a gente também hoje exaltar os fazedores da cultura, né? Ancestral e tradicional, né? Você pega o maracatu, você tem o jongo, você tem tantas outras manifestações culturais potentes, artísticas. Você fala então das aldeias indígenas, a potência que existe relacionada a diversas etnias que tocam e que tem a sua maneira de cantar e de tocar, de línguas, né? Se a gente entrar pro terreiro, vai pro Yorubá. Então tem todo um resgate histórico que eu acho que para a conjuntura atual é importantíssimo a gente resgatar e bater e falar, não, temos algo potente aqui. Porque quando a gente sofre todas essas esferas institucionais, legislativas, jurídicas e executivas, a primeira a ser atacada ou golpeada é a quebrada, né? São as margens distantes, né? O Brasil profundo, que muitas das pessoas falam, né? Que são os quilombos, as aldeias, os ciganos, os ribeirinhas, nós periféricos, tem periferia no centro, que são os nossos irmãos, né? Que são acolhidos para cá, né? Eles colocam como refugiados, né? De maneira alguma, são nossos irmãos também. Então, o quanto que é importante, a gente hoje está num momento de resgate. Eu acho que hoje a gente está num momento de construção dessa identidade para a gente enfrentar os desafios que vem à frente. E eu acho que parte a partir... Que é uma tentativa mesmo, assim, clara, de nos silenciar. De nos assassinar. Silenciar assassinando. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Moa foi assim, né? Mal de Catene e tantos outros, né? O Renan acabou de ser solto, né? O Renan da Penha. Sim. Então, tipo... E outros que a gente pode colocar aqui vários, né? Se lembrar até anos atrás, Bob Marley, né? O atentado que ele sofreu dentro de casa, por causa de política, né? Tantos outros que você tem, que você pode pegar de exemplo, mulheres também, né? Então, eu acho que, nesse momento, o desafio é a gente permanecer vivo. E aí eu acho que também vai muito dessa luta nossa encontrar pessoas que vão tentar sair um pouco da sua bolha de privilégios, que vão tentar entender um pouco que é um momento também importante de ceder. Isso eu estou falando que são as pessoas da ponte para lá, mas eu acho que a gente vai ter que tentar não com as instituições, com as pessoas mesmo. Isso eu queria saber assim, de vocês, assim, nessa trajetória musical de cada um no teu lugar, né? O Alex com o mercado da produção e o Leandro como músico. Quem são esses parceiros, né? Tem tido esses parceiros? Vocês têm esses manos, essas manas, minas, mana, que pega na mão e não solta? Fique bem importante, dito, né? Importante dizer isso, não solta. Que tem ajudado vocês nessa trajetória que o Alex está dizendo aqui de resistência, de resiliência. Acho que a gente tem, mas eu acho que a gente está nesse processo ainda, né, do que o Alex está falando, que é uma coisa que assim, porque a gente vive no mundo capital, né, isso é muito cruel, então às vezes para a gente ter esse start, a gente precisa ter esse dinheiro, né. E infelizmente às vezes não são essas parcerias que estão tão próximas ali querendo ajudar, mas a gente tem conseguido fazer, por exemplo, na Lafa muita coisa, o nosso figurino da Baobá Brasil, que é da Tenka, né? Da Tenka Odara, e tem o TC, o pai deles, né? O Ayoshane, uma família muito interessante. Que é dessa assim, quebrada aqui, maravilhosa. Né? Maravilhosa. Quer dizer, que é daqui, né? Meu vizinho, né? Aliás, ele mora. Eu moro na minha rua. Sim, sim. Então são parceiros assim, que a gente encontra. Né? Mesmo o rolê do Alaf, que eu não sou do começo, mas começou. As pessoas se encontrando nos saraus, né, do Sérgio Vaz, né, encontrando a Kim, encontrando uma série de pessoas trocando. Então acho que a gente está ainda nesse momento de conhecer quem nós somos, né? Tipo, o que, que a gente entende como indivíduos e o que, que é essa cultura que a gente está vivendo, o que, que é isso... Pra talvez, acho que daqui a alguns anos, a gente conseguir ter essas potências também financeiramente, né? Porque, infelizmente, onde a gente vive nesse lugar, né? Tipo, então, eu acho que é um momento que tem muitas pessoas que estão se estruturando para chegar nesse momento que a gente vai conseguir dar a mão e falar assim, não, nós conseguimos produzir tudo aqui na quebrada, a gente consegue fazer tudo com tudo das pessoas, desde o incentivo menor até o maior, desde o figurino, desde o equipamento de som, desde a produção. Então, acho que a gente está caminhando para esse... Pra, já existe, mas acho que daqui para frente essas... O que tá tocando no seu fone, queria... hoje? Eu? É. Putz, eu ouço pouco música, assim, não ouço muito. É mesmo? Eu ouço coisas muito pontuais, assim. E que coisas pontuais são? Sim, então a gente é quebrado assim, gosta de especular. Eu gosto muito de música erudita, né? eu ouço bastante. E que eu acho que também é uma escola importante, assim. E gosto muito da coisa de música brasileira. A gente, com a Alaf, agora a gente tá fazendo uma pesquisa sobre o Samba Soul, né? Que é o nosso disco, Liturgia Samba Soul. E trazendo essas figuras que estão em volta aí, que a gente imagina que é Samba Soul, que é Beck Hill, Oberdan, Magalhães, Cassiano, o da Fecta no nosso pesado. Disco, né? É baile isso, né? Isso é baile, né, gente? É, sim, isso, né? É baile, isso é baile, isso é baile, isso é... Aqui, sabe, aquela prepara meninas ou fixadora aí da maquiagem, porque é de suar isso aí, né? E de requebrar as cadeiras. Aí eu acho que eu tenho ouvido isso. Uma outra coisa de música erudita que eu sempre gosto do século XX, agora tipo Debussy, os compositores russos. Aí ouvindo também essas coisas que conversam com essa linguagem do samba soul, do sul americano, George Duke, eu adoro George Duke, né? Da Minnie Riperton, Leon R, essa galera que conversa. Pesado, aí. Hein? E é muito louco essa coisa dos encontros, né? Porque eu, esse ano, faz uns 2 anos que eu comecei a tocar com o Ayrton Moreira, né? E eu tinha uma música na minha cabeça de criança, assim, que eu não lembrava qual que era, né? E depois eu fui... Tinha duas músicas. Uma era o Sweet Baby, do George Duke, que depois eu vim saber que era. E uma outra era do Bar Case, né? Que até o Niak, eu contei pro Niak, o Niak descobriu. Falou assim, Niak, que música que é essa? E ele me mostrou. E essa coisa engraçada, eu fui tocar com o Ayrton Moreira, depois com a Flora, e eles viveram muito com o George Duke, né? Gravaram no disco um dos outros, assim. Aí é muito louco com essas relações, né? Você tá ouvindo, você admira uma pessoa, assim, você conhece... Pessoas foram. A George Duke visitou a Flora Purim quando ela foi presa lá nos Estados Unidos e tal, por várias questões, né? Mas é isso, eu tenho ouvido. Tem escutado bastante, tá vendo? E você? Pra quem falou que não ouvia a música. É, você viu? Não, eu não ouço nada, mas eu ouço isso. Não, eu ouço aquele nome que ele falou. É. Só peso pesado. Né? E o Alex, o que tá tocando aí no teu fone? Bom, eu escuto muito também do que ele falou, né? Você escuta nada que nem ele? É, nada. Menos até. Mas também fico muito ligado pras coisas novas. O CD mesmo do Alaf é riquíssimo. Maravilhoso, hein? De se ouvir. Aproveitar que você está aqui. Obrigado. Maravilhoso. É, então fico antenado muito nisso. Hoje eu tenho um ouvido pra tudo, eu escuto de tudo um pouco. Até de tudo mesmo? De tudo mesmo. Até porque eu tenho amigos que trabalham em outros meios, né? Então, tipo, tem funk, né? Tem o Bruno da Liga do Funk, é parceiro. Sim. Então, eu escuto alguns funk, sim. Até assisto, porque eu gosto muito de assistir o tipo de produção atual, o nível que tá, né? O rap também, né? Você pega o próprio disco do Emicida novo, excelentíssimo, com vários clipes. Então, tem muita coisa nova saindo também de outros artistas. Então, tô sempre antenado. Muita coisa atual eu tenho escutado. E quando dá, às vezes, aqui para trabalhar, eu sempre escuto também. Muito reggae, né? Eu vim, né, dessa linha também. Tava escutando muito Matheus Aleluia, sim, ultimamente, também. Ai, que genial, gosto demais. Né? Mariana Castro, e Rita Benedita. Esses aí nunca saem da lista, da playlist. E Baiana assim, System. Música de manhã, de tarde, de noite. Música sempre na vidinha de vocês. Música sempre. Falando em disco, tem um disco do seu Roberto Mendes, né? Lançou um disco agora bonito demais. Lindo. Quem não conhece o Roberto Mendes, procure conhecer. Maravilhoso. Esse é o momento, viu, gente, de você estar tá com o seu bloquinho aí, porque aqui esses convidados aqui, eles são referências. Saiu assim, agora Clarianas, maravilhoso. Sim, Quebra Quebrando. Lançaram agora sexta, lindo um sexto demais. Pompeia. Que eu vou dizer lindo de novo demais, de onde que elas são. São vizinhas, né? Gente, eu posso dizer o quê? Salve todas as quebradas aí, leste, oeste, sul, norte. Mas eu tenho que dizer que aqui da Sul... A gente tem que puxar só um pouquinho a sardinha pra sul, gente, né? Sul favor, e arredores aqui da Sul. Tá bom, coladinho na gente, é uma delicinha. Tá bom da Serra reserva muita coisa, gente. Procure saber. É verdade. Tem uma Gela também, com Filhos da Terra, Leandro Quintê, grande referência também. O próprio Zafa, né, também vem dessa Veja Luz, tantos outros partiram dali. O nosso parceiro, que era do SP Funk também, que é do Taboão. Daqui a pouco eu lembro. Enfim, eu acho que tem muita coisa. Surgindo também, nova, né? Acho que tem, por exemplo, tem uma festa que eu tenho acompanhado muito, que é a Crash Party, que acontece aqui na Zona Sul. Ah, lembrei o nome, ó. Tio Fresh. Ah, o Dico aqui do lado, Dico, acho que talvez você deve ter ouvido ele aqui. Com um apoio aqui. Um apoio de mesa. Então, essa festa também tem tocado muita coisa nova, né? Então, Linda Quebrada vai tocar, Enche. Acho que tem uma juventude nova também surgindo com uma expectativa musical muito, muito característica, muito dela, né? Essas vários festas... festivais acontecendo aí, né? Sim, que foi até o que ele estava comentando, que é importante a gente também destacar que, por mais que a gente tenha um enfrentamento de desconstrução, também tem muitas realizações, né? Então, a gente veio agora da Feira da Feliz, né? Teve incrível. Camarada Ernesto, Preto Soul, que também é referência para nós, vários outros artistas, né? Uhum. Falar de Soul, eu já lembro de Poesia Samba Soul, do Nakamura, sim, sim. E aí você vai indo, né, Claudinho, grande parceiro, e você tem outras coisas que vão acontecendo, né? Aconteceu a mostra da Cooperifa agora, TV de Rock, Cocão, Jairo Peri Africania tá com um novo CD também, aí eu já lembro de Amanda Negracinha, então... Tem muita coisa. Se eu ficar aqui, eu vou falar um monte de nome. Tem os amigos e tem os que eu escuto ainda. Uhum. Então, eu acho que também essas realizações. A Noite dos Tambores, que foi maravilhosa. Sim. Poxa, trouxe... catártico, de, né? Trouxe diversos maracatus de todo o Brasil, né? Toda essa riqueza, né? O Bloco Afro de Santo também estava lá, o Mojá. Então, tem eu acho que muitas coisas que também estão sendo realizadas na base. Enquanto muita gente fala, tenho que voltar pra base, pô, olha, nós estamos aqui a milhão, com uma agenda a milhão, estamos aqui trocando na quebrada um podcast sobre música. Sim. Olha só o nível que nós está, né? Então, é bem importante. Fique ligado aí, você, viu? A cena aqui, ela acontece sempre. E é quente a cena. E vocês escutam por meio de vinis? A música tá no vinil, a música tá no CD, a música tá aí na internet. Como é que chega essa música para vocês e como é que vocês encaram essa... É uma nova cena aí, né? Quer dizer, hoje eu tô vendo vinil de volta, né? Não sei, enfim. Diga. Eu ouço bastante vinil, eu gosto, né? Eu não tenho nenhuma plataforma digital. Na verdade, eu tenho uma... Porque eu fui pintou um tempo pra eu fazer, um cara me chamou pra tirar algumas músicas lá pra escrever e tal, e a playlist ele fez no Spotify. Aí ele me mandou, falou assim, não tenho. Aí ele me mandou o dele, então eu tenho lá. Agora por causa disso. Mas eu ouço muita coisa que eu quero, às vezes, no YouTube mesmo. Spotify. Precisa chegar em Spotify. É, isso mesmo. E disco. Porque é muito posso mandar louco, um Spotify pagar nós? Spotify paga nós. É muito louco. Às vezes tem coisa que você procura que você não acha, né? Nesses lugares. Né? Você vai achar um negócio tal, aquilo ali, você pesquisa e fala, mas não tem. Onde você acha as músicas que você gosta de ouvir? Putz, às vezes no YouTube, às vezes coisas que a gente tem lá não lembra. Às vezes com os amigos, você não lembra, tem aquele som lá, não sei o que, manda aí e tal. Uhum. Hoje as formas, mil, né? Tipo, você tem 1 milhão. Mas tem umas raridades que não estão nesse formato aí, né? Não tá no CD, então, não tá, enfim. Nas plataformas de streaming. Não tá aí, né? E aí é isso mesmo? Tem que ir lá no quartinho do amigo, né? Tipo, lá do brechó, porque brechó, né, gente? É uma biblioteca, sim, né? Tem tudo. Já deve ter uns 10 mil CD. Como é que você fala? Disco, quer dizer, deve ter estante, né? Mesa da sala. Deve ser tudo de vinil. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que esse resgate de memória é importante. Eu tava até conversando com o Dico esses dias aqui na Rádio Mixtura, né? O quanto que é importante também a gente conseguir também ter... vamos colocar nosso arquivo periférico, sim, né? Porque você destacou algo que é muito importante, né? As plataformas digitais, realmente elas trazem esse resgate, né? Então você tem Spotify, Vimeo, YouTube, SoundCloud e tantos... A pronúncia britânica. Nossa, você viu? Tantas outras ferramentas. Do sul da Inglaterra. Tantas outras plataformas, mas, por exemplo, ainda tem uma galera periférica, principalmente, de samba, rap e funk, que não vai estar também nesses espaços, né? Sim. Então tem um arquivo que eu acho que é importante a gente gerar. Porque tem um lance da rua, né? Exato. Você tá na rua, você tá ouvindo. Aqui em São Paulo é incrível. Na quebrada, então, de repente você tá ali saindo do busão e de repente tem um mano fazendo um som. Tem. Você fala, não tá no Spotify. Sim, não sim. Tá. Você vai na galeria, os caras... Se for no centro dar um rolê, você sai com 5 CD na rua. Só dos caras te abordando, irmão. Você escuta um rap, chega aí, ó, lancei aqui o CD. No... Entendeu? Tipo... Sim. Essa é a plataforma digital, não, a analógica, né? A da rua. A da rua. Então eu acho que tem CDs, tem muita coisa que foi lançado, que ficou ainda em alguns lugares e que é importante a gente resgatar. Eu falei isso muito pro Dico. ele conseguir ter um arquivo dentro da Rádio Mixtura de coisas que às vezes também sumiram, né? E lógico, quando eu posso, eu escuto mais nas plataformas hoje digital, né? Spotify ou YouTube. E às vezes tem que ir na casa de um parceiro ouvir um vinil, né? Eu sou fãzaço de vinil, né? Eu não tenho hoje, né, uma vitrola pra tocar, mas adoro. Elas ficaram também num... Porque aí virou um pouco hipster, né? É que, e aí deu uma subidinha no preço, não? Todo mundo que vendeu nos final dos anos 90, não sei o que, virou 2000, não sei o que. Virou uma raridade. Eu tinha uma treta em casa. Como eu falei que meu pai e minha mãe escutavam muito, então eles tinham muito, eles que dominavam a parte de vinil, né? Então a agulha, tem todo um local. Então eu sou o cara Tinha que conquistar, né? Eu era o cara da fita cassete, que ficava na rádio ouvindo e gravava as músicas, tá ligado? Eu era o cara desses, os programas Rap Brasil, que passava, e vários outros programas que passavam nas rádios. Tinha muito festa de Benito de Paula, Jorge Aragão, Fundo, de Quintal Bezerra da Silva, tudo na fita cassete. Tudo na fita cassete, escrito, e fazia a capa da fita cassete, colocava os nomes, era muito louco. Até nos bailinhos nós colava, né? Pode crer. Tem um brother meu que ele é DJ hoje tal, e pô, na época ele já começava a ser DJ, aí nós ele lembra até hoje, né, num bailinho que tava todo mundo, aí ele falou, mano, eu lembro da primeira vez que eu te conheci, você chegou lá e falou, tio, coloca essa fita aqui que tem Colors. Lembra do Colors? Aí ele falou que ele tava já tinha falado que ele era o DJ, já tinha dado uma zerada numa galera de tipo, não vou tocar. Uhum. Só que ele olhou pra minha cara e falou, mano, que fitinha é essa, né, mano? O cara chegou com Colors, né? Ele falou, mano, eu peguei a fita e pus. E nós dançamos, né? Sei, mas Colors é... Você é louco. Então, tipo, tinha essa de você levar as fitinhas pros bailes. Uhum. Lembro disso. Porque antigamente nós tinha também... O nosso circuito era os bailinhos, né? Sim. Depois você teve as casas maiores, né? Que hoje viraram as festas, né? Isso. Mas antigamente você ia na casa de alguém, você lembra? No vizinho, ou no outro bairro, você já ia no maior mula, pra ninguém levar uma, né? Você já, só ali da quebrada, só ali do IP, pá, já. Ficava tudo nas ideias, né? E aí você podia levar uma fitinha, ou tem uma fitinha aqui de rap pesada, aqui, ó, tem os rap novo, né? Edinaldinho, Taíde, você falava, vixe... Eu lembro que o meu aniversário de 12 anos, a minha mãe fez um bailinho pra mim, assim. Eu lembro, o meu pai improvisou, assim, ficou com medo de repente, chover e tal, muito vento, não sei o quê. Aí deixou uma lona no jeito e tal. Colocou umas luzes, assim, coloridas. Achei muito, muito legal, E era o aparelho de som, né? Tipo, era o disco de vinil, ou o cara tinha os vinil. Os DJs estavam começando, mas ninguém tinha aparelho. O cara, às vezes, levava vários CDs, vários discos que o cara tinha. Aí o cara já levava. Então, aí que começava o baile, né? Começava dali. Que é igual você falar, né? No fundo de quintal era da hora. Às vezes, você ia nas festinhas, tinha aqueles pão Puma, né? Com sardinha, patê de sardinha, umas tubaína, barecola. Ó, miliano, hein? Não vou falar a idade, não. É melhor. Eu lembro de trançar o cabelo, assim, né? E o som rolando, assim. Eu, agora que eu moro aqui, entre o Taboão e o Campo Limpo, mas eu venho lá do Jabaquara, né? Da Santa Catarina, né? Vila Santa Catarina, ali, quebrada da Tati Botelho. Então, ali da Alba, pertinho da avenida. Então, ali tinha uma vielinha ali, onde tinha umas negas nervosas, dançava meu cabelo e o som rolando, assim. Que aí era trançar o cabelo e já virava um rolê, né? Já virava um baile, né? Já era um baile, já era ali. E eu acho que você vai lembrar que aí os espaços maiores eram os bailes nostalgia. E nas quebradas eram os roda de samba, né, mano? Que nunca acabava. Então eu acho que tem essa cultura que a gente veio também, né? Da rua muito, né? Aí minha mãe deu um corte, assim, né? Porque ela achou que tava um pouco roeira. Ixi. E daí eu já não conseguia, assim, ir pros bailes, entendeu? Porque ela era uma nega de baile, né? Eu tava falando hoje aí, isso pro Marcos. O Marcos foi almoçar na minha casa hoje. E aí eu falei, essa preta velha aí, toda doce, faceira, quietinha. Era 4 dias do carnaval, era um baile atrás do outro. Bom, ela veio pra São Paulo, já checolou na Bela Vista, no Bexiga, né? Louco. E olha aí, ó, né? Tá, Maria e José tiveram encontro, ó. Era do baile. A noite de São Paulo, era, né? A noite Vila Madalena. É isso mesmo. Dos anos 70 para 80 era ali, Rua Santo Antônio, ali, né? Bexiga. Baterias de Maio. E hoje vocês diriam assim, de territórios, que hoje, quais hoje são os territórios de música, assim, pra vocês? Tipo, onde a cena... em São Paulo acontece em muitos lugares, mas que lugares vocês destacariam? Pô, acabaram com tanto baile, né? Sound Factory, tantos lugares que acabaram. É, hoje eu tenho os bailes que os amigos fazem, as Copédia, a Sintonia, né? O KLJ, o Dandão, o Niak. E aí, acho mais espaços de música alternativa, né? Tipo Mundo Pensante, né? Que você... Se você olhar a programação, é muito diversa, né? Desde música instrumental, né? Tipo, vários estilos de música preta, né? Afrojam, que vem tendo rolado. Massa. Afrojam, eu tive o prazer de conhecer esse final de semana no quintal do centro. Eles participaram da abertura do Nicho 54. Aliás, procure saber, um instituto de formação de audiovisual para profissional preto. E fique ligado, que é realmente muito mara. E eles tocaram num quintal. Que delícia, gente, Afrojam. Achei demais, assim. Eu não conhecia. Sim, é uma iniciativa. Eles têm feito no Estúdio de Bexiga, né? Cada dia eles fazem no espaço. Mas tem muitos lugares. Vila Madalena ainda tem um outro recanto, assim. Mas a gente tem que criar espaços, né? A gente vai criando os espaços com os amigos... criam, né? Consegue montar uma estrutura X pra gente fazer um som em algum lugar, assim. Mas acho que ali no Bexiga tem, na Bela Vista tem voltado a ter algumas coisas interessantes. Sim, né? Sim. Trazendo essa coisa pro centro ali, né? Beleza, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Só que assim, nem só de glórias vive o músico ou o produtor musical. Com certeza. Então, agora é a hora de jogar merda mesmo, tô brincando. Agora mas é a hora. Aí, quais foram as desventuras que vocês já passaram aí nesse mundo da música? Pedras, tropeços. O Fábio Leandro, ele falou assim que tá há quanto tempo? Tocando profissionalmente 16 anos. 16 já. Anos. 16, o Alex... tá aí como produtor envolvido com música há quanto tempo? 8 anos, mas 8 tocava, anos. Acompanha também há muito tempo. Também. Então já aconteceu bastante coisa. Ninguém aí, pessoal. Ninguém querendo entregar aqui, né? Tá os aninhos de vida. Todo mundo dando uma segurada, pra quem né? Não mas tá... eu já falei aqui, vocês sabem. Pra quem não tá vendo, pra quem não tá na live, tá todo mundo assim olhando pra cima, tipo, mano... Tá. A parceria que eu fiz, será que eu vou... mas... Assim, não precisa citar nomes, se não quiser. Não, eu não falei citar nome, antes de citar nome, deixa eu só dar um salve, desculpe. Pra Paloma, pra Mari Belmonte, pra Amauri, pro Bruno, você que tá aí escutando a gente, vendo a gente, muito, muito, muito obrigada. É isso, agora sim, já deu tempinho pra pensar, hein? É. Não, mas eu quero aquela coisa, sabe aquele... Aquela zica. Quando eu comecei a tocar, a gente sempre, uma outra hora, sempre aparece umas coisinhas. A gente vai ficando mais velho, a gente vai sabendo onde não... Mas quando eu comecei a tocar, eu tocava num bar ali na Avenida Nova, na Zona Norte. Opa, opa, opa, tem um som aqui, tá vendo ali música? Olha o Dico aqui, empolgado no som. É isso mesmo que ele tá fazendo, o Dico resolveu fazer um som ao vivo. Salve, Dico, tá tudo liberado, a casa é nossa. Então, eu comecei a tocar, aí eu já tocava com alguns grupos de samba, pagode lá da minha área. E aí eu conheci outro músico, a gente tocava na Avenida Nova, né? Que é do Montvilares, lá em Santana, né? Que acho que ela tinha acabado de ser asfaltada, né? Que tinha aquele trecho onde tem o metrô, Parada Inglesa, até o Tucuruvi lá em cima, não era, né? Que já tinha o consulado da cerveja ali, né? Tal. Aquele período que o consulado já tava fechando. A gente começou a tocar num bar ali do outro lado, né? O Alibaba. A gente tocava lá. Não tinha carro, tinha... Que idade que eu tinha? Não sei, 19, 18, não sei. Aí eu ia com o meu tecladinho, assim, colocava a estante dentro do teclado, ia lá, saía lá de São Miguel, lá, Pegava o metrô, ia até lá, descia no metrô, no Parada Inglesa, andando até a Avenida Nova, chegava lá, a gente tocava e tal. Aí acabava, a gente ia pra casa dele, o Betinho morava na Vila Zilda, a gente ia pegar um táxi até lá. Nossa, então tipo dinheirinho rolando, né? Pegava um táxi. Não, não, mas era do jeito, isso aí é privilegiado, sim. Sim. Não, é perto, que isso. A gente com instrumento não tinha o que fazer. Ou era isso, ou era ficar na rua ali com os instrumentos e perder instrumento. No... Qual, então, se a alternativa era essa, então tudo bem. Então, tá desculpado. Tá desculpado. Então é isso, ficar na rua. E ficar na rua e pegar o táxi, 10 vezes o táxi. Isso. A gente ia até a casa dele e aí... A gente chegava lá, a gente acabava de tocar 1h30, chegava na casa dele umas 2 horas da manhã. Aí dava 4 horas, eu acordava, que eu tinha aula, né? Estudava ainda, tava terminando o ensino médio, né? Aí pegava, acordava, pegava a primeira perua lá da Vila Zilda e até o terminal do Curubi. Na época era perua, né, gente? E micro-ônibus, até... biarticulado num... Kombi! Kombi, Aí até a porta. Aí eu chegava em casa, sei lá, umas 7 horas da manhã... Minha mãe tinha ido trabalhar já, minha mãe não estava aposentada ainda. Aí tomava um café e ia para aula. Aí saía da aula meio-dia, 11 e pouco. Aí chegava em casa, almoçava e ia para o ULM, que eu estudava música, né? Eu tinha aula de piano e depois história da música. E aí era a hora que vinha o sono na aula, o professor lá, o Bomilca, tocava aquelas músicas do Orlando Silva. A gente ficou morrendo de sono, nossa. Dava atrás. Aquelas pescadas, conta nossa, aí. Nossa, dormia bem legal, bem leve. E aí eu voltava pra casa, chegava em casa 8 da noite, né? E aí mais outras coisas que a gente faz trabalho com fulano, faz arranjo, a pessoa não paga. E aí depois a pessoa te liga falando, olha, você quer fazer um negócio com a gente novo? Bicho, vocês estão me devendo. Não, mas agora é outra produção. Então, a culpa nunca é da produção. É. Não, mudou agora, não são mais eles. Como você vai me pagar? Mas você vai pagar aquele lá que você está me devendo e junto com esse? Tá, então é essa história que eu posso contar, né? Vamos contar aquelas de, né, do romance. A gente queria comprometer os convidados, só que eles são lisos, né? Você viu? Então tá. Olha lá, o Alex já. Já! Ele tá aqui, gente, tipo o Maçã Fuji. Tá, vamos lá. Como produtor, assim, já teve várias situações, assim, como músico, quando eu tocava também, essa questão de chegar e às vezes não tem o som que foi isso pedido, aí o cabo que o cara arrumou, dá pau, aí o microfone é outro, tem muito disso também, eu acho que acontece muito essas surpresas, né? Tem muita história para contar, ficaria aqui um programa inteiro só contando dessas tretas. Como produtor, assim, eu acho que uma das situações assim, mais problemáticas é quando envolve uma outra contratação, que você acaba ficando amarrado, por exemplo, um atraso de equipamento de som. Você faz um festival e aí o cara atrasa. Cara, isso daí é... Depende de você, né? Não depende de você e você tem que fazer um rolê todo, trabalhar todo numa perspectiva de conversar com os músicos, com os produtores dos músicos, com os patrocinadores, com os convidados, com o público em geral. E você tem que ter todo um rolê que você tem que fazer. Eu acho que é trabalhar muito a saúde mental mesmo. Uhum. E isso é uma das situações, eu acho que mais... pesado assim que pode acontecer para um produtor e saber conduzir esses desafios é difícil, exige muita relação humana, muito afeto também. Isso acontece muito até hoje. Exato. Né? Tipo, tem coisas que passam o tempo, mas elas permanecem. Não, coisa de eu chegar em lugar para tocar, e aí isso foi recente. A gente chegou lá... Eu quero nomes, eu quero... Tá vendo, gente, as historinhas aquelas que, sabe... A gente chegou pra tocar... E a gente tá bebendo só água, hein? A gente chegou pra tocar, tal, aí, vamos, passei o piano lá, tal, tudo certo, tal. E aí ia tocar com o percussionista, aí tinha um lugar, não era em São Paulo, no Rio, alugar a percussão e o carro da percussão tava lá. Aí o nosso produtor falou assim, pô, vocês podem subir, que quem tinha alocado os instrumentos era a casa, né? Não, vocês podem levar, né, subir as coisas. Mas, não, só esperar um pouquinho. Os caras estavam esperando eles pagarem, os caras, porque caramba. A casa já tava com o histórico de não pagar. Então, assim, quando eles pagarem a gente tira os instrumentos. Foi lá, senão a gente vai embora. Nossa! Tá vendo? É isso aí. É. Quase saiu o nome. Eles estão errados? Não. Então, porque a gente trabalha acontece. Com isso, né? Nos pais, eu moeda é dinheiro, né? Pode não acontecer o show, né? Exato. Exatamente. Já aconteceu como produtor no festival Percurso mesmo. Na semana do festival, os caras cancelaram o envio do gerador. Pensa, que delícia. Você sem dinheiro ainda, né? Tem essa, né? Eu não sou empresa, né? Gigante. Eu não tenho Lei Rouanet, né? É outra fita. Então é muita ideia que tem que rolar. Não é fácil, não. A gente já teve de gerador, já teve até de palco. Já teve umas situações sempre tentando contornar, mas é um desafio constante, assim. Por exemplo, o festival, até falar um pouquinho do festival esse ano, puxar a sardinha aqui pra fazer o merchan. Por favor. O festival Percurso vai pra sexta edição. Poxa, a gente realiza o festival com diversos parceiros. Esse ano mesmo aqui, ele vai ser realizado sem nenhum edital. Nós não temos edital, nós não temos convênio, nós não temos de nenhuma esfera edital, municipal, estadual, federal, gringo, nada, nada. Então vai muito da composição de parceiros, né? Então vai ali, troca ideia com o SESC, Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria do Município, Fábricas de Cultura, Casa de Cultura, Subprefeitura. É correria, né? Mas olha o tanto de... Fala isso, é correria? E orelhada, né? Vai dando orelhada em todo mundo. Então tem esses desafios ainda para os produtores da quebrada. E outra coisa só que eu não posso deixar de falar, que o poder público também está na hora de ter um olhar para os produtores da quebrada. Está faltando contratação nos grandes eventos que o poder público já tem de agenda, e vou colocar aqui com uma virada cultural, mas tem vários outros, mas é que já que a virada agora é o maior evento de São Paulo e tal, por que que não se contrata produtores periféricos? Que não se contrata empresas periféricas? Muito das vezes ela é descentralizada, não da maneira que a gente quer, mas a virada acontece na quebrada. Por que não pode ser uma produtora da quebrada? Por que não pode ser uma empresa da quebrada como representante? Então isso também é uma crítica que a gente leva, dessa maneira de que às vezes está fácil também você descentralizar e muito das vezes você não faz, porque você está na esfera partidária ou na esfera da ferramenta de segurar nas mãos as rédeas. E tá errado isso. Mas é isso que a galera faz, né? Eles estão ali porque eles sabem que se você começar a soltar, né? Você sabe que você tem um orçamento X. Sim. Se ele der na sua mão, você já vai saber quanto é que é esse orçamento. É. Quando você quiser fechar um show, você já vai querer fechar um... Exato. Então é isso, tipo, não vamos deixar que isso... E que você pode fortalecer todo o arranjo produtivo local. Sim. Porque eu posso fazer a contratação do palco na quebrada, sim, eu posso contratar, sim, as vans da quebrada, sim, eu posso contratar... Né? Gerando os prestadores de serviço da quebrada com mesa, com cadeira, com gerador, né? Eu posso contratar. Hoje tem uma tecnologia gigante criada na quebrada, tem uma tecnologia gigante de serviços e produtos, e que a gente está aqui, ó. Então, se as empresas privadas não querem chegar, o poder público, ele tem obrigação como poder público de descentralizar a riqueza. Isso é o primeiro fato de desenvolvimento e de relação à desigualdade. Descentralizar a riqueza. O segundo, já que tem essa moda tão bonita do empreendedorismo, então ele precisa investir, então, já que ele gosta tanto, investir então no empreendedorismo. E nós não, de verdade, na ponta, né? Então é isso, eu acho que tem um pouco dessa relação que precisa ser bem estabelecida também. E isso faz exercer força. Por isso que eu acho que é importante agora também a gente entender o quanto que é importante ocupar o legislativo também. Sim. Ou nós, ou amigos nossos, que são próximos a toda essa riqueza cultural periférica da música, que vai entender essas relações e vai estabelecer para dentro do legislativo uma perspectiva de você ter leis, né? Não ficar só em programas, que aí muda o governo, acaba o programa. Não queremos leis. Estabelecer leis, calendários para as periferias. Sim. Quanto tempo que é? A Mostra da Cooperifa tem 18 anos. O 100% Favela, 18 anos. A Mostra, a Feliz, agora, 6 anos. Festival, 6 anos. Noite dos Tambores, também. Essas coisas não entram não no calendário na agenda. Oficial Exato, da no cidade, calendário, né? Oficial da cidade. É muito louco isso, assim, porque você... Você pega, tipo, os grandes locais fora do país, né? Chegou o verão europeu, bicho, você consegue olhar e se programar e falar assim, nossa, eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê. Ah, você vai pros Estados Unidos? Não, eu vou pro Afropunk e tem o Summer Stage, não sei o quê. Sim. Tá, eu vou pra São Paulo em tal período. O que, que eu vou conseguir fazer? Você não tem essa agenda. Tipo, não tem esse calendário musical. Você tem esses macros, né? Que são uma ou outra coisa do Sesc, e é carnaval. Sim. Né? Aí você não consegue saber. E o carnaval, aquele carnaval também. Exatamente, né? Que exatamente. É agora bancado por aquela cerveja, naquele formato, né? Vamos lembrar disso. Então, ou, né? Aquele carnaval ali da avenida também bancado pela aquela outra cerveja, claro. E aquela emissora, né? Sim. Naqueles moldes lá, sim, né? Sim, sim. Então é isso, esses eventos que já acontecem há anos na cidade, tipo. A cidade nem sabe. Não sabe que existe, né? Isso que eu só falei da Sul, tantos outros que tem na Leste, tantos outros que tem na Oeste, né? Quilombac fazendo um monte de coisa. Tantos outros eventos que tem no Centro também, né? É importante falar também, né? Na Norte. E, por exemplo, você pega outra coisa que é muito importante falar, né? Você falou do samba. Quantos blocos tem na Quebrada? São vários. Porque tiraram de nós as avenidas, né? Não sei se vocês lembram. Que tinha os desfiles de escolas, sim, por bairros, sim, né? Campo Limpo aqui tinha um fortíssimo. Não, no Taboão da Serra não, tinha. Não, Taboão era muito louco. Sim. Permaneceu ainda de Eliseu ali com resistência, mas tinha todo um circuito de desfile nos bairros. Pode eu nunca crer. Esqueço que eu era pivete, eu lembro disso. Pirajussara. Meus irmãos iam lá pra Norte, que era pesado na Norte, lá os desfiles que tinha. Entendeu? Então, tipo assim. Tinha na Vila Matilde, não, de todos. Peixe, se perdeu toda essa riqueza que desenvolve o quê? O território, sim, que tá trabalhando a corte, costura, a moda, confecção, grafite, a pintura. Tem toda uma riqueza que é do território e que ajuda no desenvolvimento que eles estão tesourando. Então, hoje, você tem a resistência dos blocos. Eu, há 5 anos, passo o carnaval no Bloco do Beco, tá ligado? O Bloco do Beco, pra mim, é a escola da vida ali, pra mim. Então, tipo, quanto que é importante, o ano passado teve um edital mínimo, 5 mil. Pô, você dá 5 mil pra um Bloco do Beco, ou 10, ou 15, que ainda é pouco. E pra outros lugares mais centrais, você consegue disponibilizar 250 mil reais. É absurdo, tá ligado? Então, a Quebrada também tem que ter esse direito. Mas, independente do governo, a gente continua fazendo, porque sempre fez. Sempre vai fazer. Blocos surgindo, sim, exato. Claro. Mas é importante ter esse olhar. Então, por isso que eu falo de ocupar as esferas legislativas, né? E um grande exemplo que a gente teve aqui de política pública em São Paulo é a Lei de Fomento das Periferias, né? Que é organizada pelo movimento periférico, que conseguiu levar essa demanda através de uma construção coletiva e conseguiu ser pragmático em colocar a lei com o orçamento, né? Então, o quanto que fortalece vários coletivos. Então, acho que é uma experiência também para a gente duplicar para outras esferas de linguagem artística musical em si. Daquela forçada de barra pra fazer isso, né? Tá pra ser votada a PEC da música também, também. Em São Paulo, né? Sim. Por agora aqui. São Paulo tem fomentos pra vários, pra circo, pra teatro, mas pra música não tem. Diretamente. Exato, música, exato. Tá tendo alguns encontros. É. Então estamos também nessa luta constante. É, aqui é prosa, umas puxadas de orelha, umas alfinetadas. É assim que a gente segue. E, gente, o Viela, ele é um programa um pouquinho mais curtinho. Se eu pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira trocando ideia. Mas ele é um programa justamente para dar essa provocada, para que os assuntos, a gente dê continuidade nos assuntos no site, na área de comentários. E foi um prazer ter vocês aqui. Fábio Leandro, Alex... Prazer de verdade, pra gente é super bom ter pessoas que estão em pontos diferentes do assunto, né, pra que a gente tenha outras perspectivas também. Eu queria agradecer a minha parceira Alexandre Kanda e tá na hora de vocês fazerem os merchans de vocês aí. Das arrobas, aquele... Dá um oi pra crush, pro crush, é com vocês aí, entendeu? Tá aberto. Ah, isso aí. Eu tenho minha banda Aláfia. Estamos aí, disco novo, Liturgia Samba Soul. Digna banda Aláfia. Quarto disco, né? Falando sobre. Trazendo um pouco dessa história aí dos. Estamos continuando essa história dos bailes. Aláfia. Mas e aí, o Instagram não vai deixar? Eu tô comprometido. Não, o meu Fábio Leandro MS, Macedo da Silva, né? MS no final. E é isso, tem vários trabalhos com uma série de outras pessoas, tá? Logo mais, tô tentando estruturado. Ele tá dando uma, ele tá dando uma segurada, assim. Tô sentindo o clima. Sentindo uma climinha, né? Assim. Estruturar alguma coisa minha é difícil, né? Ficar fazendo. Agora tá cantando, eu tô sentindo que tem coisa por aí. Não, cantar ainda não. Cantar ainda não. Mas. Com certeza. Quem sabe para um próximo trabalho. Tem tanta coisa na cabeça para fazer, então uma hora... Muito bom. Faremos. Obrigado pelo espaço aqui. E só para salientar essa coisa, né? De tipo, como eu e tantos outros músicos que tiveram oportunidade de entrar numa escola pública, né? Para aprender música e música em alto nível com professores que eram referência. Como isso faz diferença, assim, né? Porque muitos desses meus amigos da minha época, muitos são músicos, alguns não, mas... Vários músicos profissionais aí, e homens, pretos, mulheres, como esse privilégio, essa vantagem, essa oportunidade, né, pode fazer com que a gente queira sair do nosso lugar, né? É isso. Bom, agradecer aí, né? Quebrada Cast. Tamo junto. Tamo junto. Pesado, muito importante. Da hora ver você, parceirão. A Laf agora tem duas paixões também, bom, feliz de estar aqui na Quebrada, podendo falar sobre música, produção. Muito importante. Tem um podcast que vai ficar aí, vai permanecer pela eternidade. Opa! Certo? Com certeza. Com certeza é muito importante isso acontecer dentro da Perifa, dentro da agência Solano, dentro do território. Isso demonstra mais uma vez o quanto que a gente avança, independente das tretas que tem aí, da galera que quer levar uma com nós resiste, né? Agradecer aí todo mundo que colou aí na live, todo mundo que vai sintonizar, escutar, conectado no seu dial. Pode encostar, conhecer aí mais da gente nas páginas do Facebook e Instagram da Agência Solano Trindade. E o meu pessoal é Alex B. Barcelos, com dois L's no plural. Pode procurar também e deixar aqui o recadinho, dia 15 de dezembro, Festival Percurso. Praça do Campo Limpo o dia inteiro, pode encostar, vai ter bastante show, vai ter bastante atração e é tudo nosso. Tamo junto. E a arroba de Alexandra Ucanda? Alexandra Ucanda, Ucanda com C, você sabe, tudo junto. Eu tô no Insta e no Twitter, eu tô como Alexa Negra. É isso, gente. Mais uma vez agradecer todo mundo, de verdade. Da hora. Muito feliz mesmo. Minha arroba é Marcos Velasco, Marcos _ Velasco no Instagram, no Facebook, no Twitter também. Eu não tô muito lá, porque, né? Enfim, tenho que trabalhar mais isso. Pera, Tinder? Opa, não. Não, nesse é outro. Mas vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente, quiprocopodcast.com, esse é o nosso site. Lá você vai ter a honra. Metida, né? Não. É uma honra, sim. De ouvir os programas dessa família de podcasters periféricos, sim, com muito orgulho. Lá tem este programa que você ouviu hoje, o Viela, que é um programa da cena cultural periférica. Tem também o Quebrada Cast, um programa de cultura pop. E tem o mais novo programa da família, que é o Almerindas Podcast, um programa literário focado aí na literatura, sim, literatura como emancipação, literatura preta. Então acesse lá, @almerindas_. É isso, pessoal. Beijo na alma e tchau!